Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Oh Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de Ti. Meu Pai, ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu sei nada sou sem Jesus, meu Salvador. Eu sei nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Eis-me aqui, quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui.